lavada esquerda, perna do vento, Limpo 01. Limpo 01, tocou em Meteus 44, autorizado do vento, à esquerda no meu pé e base. Chame girando base, baixar travado. Chamará girando base, baixar travado. Informa pouso final agora. Center. Juazeiro do Norte, nível 350, via Perdo 19, autorizado, segunda 10, primeira curva à esquerda, sai na mão, transição forte. Controle 1198, da escola 536. Autorizado Natal 370, via Perdo 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição de par, controle 1998, transponde 5145. Autorizado Natal 370, Perdo 10, decola da pista 10, curva esquerda, posse, tupa de par, 1198, controle, transponde 5145, outra 3662. 3662, chama pro pushback pra mim. Depois da nota 3662. Salve, Trânsito. Força para ataque, o PLD 1930. Autonomia 4 horas e 30 minutos. Alternativa é João Pessoa. 3858, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera 90, torre 1186, altimetro 90, 12. Ok, tem agora 0022, táxi de Juliette Alfa. Falo, Ocean Air 6201, está pronto para o táxi 106 a bordo, autonomia 0340, apenas com. Falo, vim para o PAB, 103 ou 106? 106. 106, táxi, Juliette Alfa, pode esperar do 10, torre 1186, espera no 012, chame 201. Juliette Alfa, quanto lá? Corre 186, ajustado 612, 6201, tá ok. Alô Salvador, boa noite, 3152, informação Victor, quando possível autorização para Maceió. 3152, Maceió autorizado, 330 e autorista 58. Escola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1998, escola 5156. Autorizado Maceió 330, autorista 58, pega Puca, Gema Aracaju com a esquerda. Cana 5156, controle 1998, 331152. 3152, se não estiver com a família. Parei. Salvo 3258. Salvo 3258. Prossiga. Está informado que a gente está com órgão para transplante a bordo, ok? Troca. Gente. É 310, Recife autorizado, 350 via autorista 58. Roda 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju. Controle 1198, transponder 5143. 5143, confirmando. Chama o pushback acionamento. Mantenha essa frequência até a Delta, chama para cruzar. Lidera direita, Fox Trot, chama na Delta para cruzar. Movimento 01. Oi, Salvador, você tem que ir. Transportando órgãos para transplante, órgãos vitais, aliar e manter. Quais são? Aliar e decolar autorizado. Tá 3858. Ok, estamos transporte órgãos vitais a bordo. A minha decola de imediato, dando 0032. Uno 405, gente, informação de quadro em posição 5, autorização. 1405, autorizado, Brasília 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saindo a gole, transição fixa, controle em 1198, aciona 5154. Está autorizado, 360, decola da 10, com curva à direita, gole o fixo, Upper Zulu 17, 198 é o controle, 5154. 05, chave para pushback, acionamento. Chamarei. Muito boa noite, Senero 6201. Está pronto para o próximo posto perto da 10. Alinhar e manter pista no zero após a laje do tanto. Sou Oxa 6201. 6201, a linha mantém após a laje do tanto. Direcionada na Delta para cruzamento aqui em primeiro ano. Desculpa, dá uma antena, ainda está na época. Espera decolagem ou pode cruzar? Pode prosseguir com táxi a decolar, com esse táxi cruzamento aí até o pátio militar ali em 01. Ok, procede e cruza direto em 01. Já vai se andar. Pode favor? Prisado. Agora é o TAM 3858, boa noite. 3858, boa noite. Submantenha 370, saída Momo. Vigilância radar. Está confirmando? Podia confirmar a mensagem pro TAM, por favor? 3858. E suba ao nível 370 na saída Momo, sob vigilância radar. 370, primeira possibilidade de a gente voar frotito? Olha lá, aguarde bastante. Ok. 370, cumprir o perfil TAM 3858. 30 graus, 8 lá. Chegada a Mari, vai chegar por Judas. Oxenar 6201, decolado 53, controle 119, decimal 8, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Obrigado, hein? Fila Afirmativo, o centro já está quente. Após passar uma centena, está autorizado voar direto front. Faz uma centena, front, já está 3858. Chanel 6201, passando no 1600. Chanel 6201, sube e mantenha 360 na saída da EL, de Nossa Radar. 360 da EL 6201, autoriza para o projeto de Leda? Leda autorizado. Obrigado, Brando Leda. Para o táxi 93 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas. 1889, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte espera da 10 Torre, 1186, altimetro 90, 12. Bem, Juliette Alfa, 86, ponte espera 889. Solo está 3662, está pronto o táxi com 1956 a bordo, está com 12:45, Cota Nativa Fortaleza. Cota Nativa Fortaleza? Afirmo. Táxi direita, via Imperial. Pela espera da 90, chama Torre 1186, chama 02. O 362 da TAM vai seguir o Bang da Gol, Denison Táxi, na sua direita. A gente vê que é Índia Alfa, mas seguindo o Gol direito da 362. Autorizado pelo nosso táxi. Informação primeira bolha da TAM, celebrando o parque. Tomou no 889, quando espera 10, pronto. Pistão 0 aliás e decola autorizado 1889 da Gol, vento de 140, 1 a 12 de nós. Autorizado a minha área de colar da 1-0-1-8-8-9. Meia 2-0-1, suba restrito ao nível 3-4-0. 3858, passar 150, chama centro em 12545, alterna 12685. 12545, obrigado, já 3. Aliás, manter, tá 3662, pista 10. Aliás, manter 10, tá 3662. 1889, boa noite. 1889, boa noite, saída da El, suba e mantenha 360, vigilante. 360. Dois, decolagem autorizada, pista 10, 130 com 10. Decolagem autorizada, 3662. 251-133-2562. Xerém 6313, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado ILS, reporte localizador. Voe direto bridge. Direto bridge, você sabe, é. Vamos, Salvador, gol 1405 para o táxi, 76 a bordo, 4 horas e 1 alterna com. No 405 até o ponto de operação livre, 186-1012. Está livre, 3152, 186 torre, 1012 ajuste. 1012 ajuste, 3152. O Xerém 6310, coordena equipe de solo, a organização vai livrar a retaguarda logo após estar livre, seu puxa. No 405 da passagem ao TAN, o TAN está com curva esquerda, não vai interferir com o seu tráfego aqui? Tá 3152, olhar decolar autorizado, pista 10, 730 com 10. Unidade coordenada, tinha pro antecipar. 405, mantém o ponto de espera. Fortaleza, só estatio cópia. Sim, agora. Já o 6310, puxa e acionamento. Voo 889, passa 150, chame centro em 1251, na alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Tá, 3662, no momento o centro não autoriza devido a tráfego, mantenha inicialmente perfil da saída. Manterá, 3662. É 313, complete final ILS, torre 118-6. Boa noite, Xené, 6313, confirma. Confirmo, 6313. Agora sim, alto e claro, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, 37 da Gol tomando posição para a decolagem. A 3152, decolado 06-19-8, controle, boa viagem. 19-8, muito obrigado, boa noite, 3152. Acima, decolagem atualizada. 130/10. Decolado na Pucajamo, Aracaju. 3152, submantenha 330, saída Puca, vigilância radar. Ok, para 330, tá? 3152. 04, copia, cara. Autorizado Fortaleza, 370, peso Luno 9. Decola da pista 10, esquerda, Momo, transição Frote, 119,8, 5157. Para Fortaleza, e aí eu perco o 9, o nível 370. Decola na 10 com curva à esquerda, na frente da Momo, 198, controle 5157, gol 1604. Chame pronto no 604. Chama aí, obrigado. 5-5-4-5-10-8-5, recebo da 3662, boa. Xené, 3-1-3, pouso autorizado, pista 10, 130/10. Pouso autorizado, pista 0-6. Pouso 405, declarado 07-19-8, boa viagem. 19-8. Gol, 1405. 05, saída gole, submantenha 360, vigilância radar. Livre 360, possibilidade da proa de gole ou fita? Utilizado uma gole. Está presente a proa no gole. Hoje, 34, Fernando Natal. Xené 63 no 0 VN no ponto de espera 18-62. Ajuste agora no 0 no 2 no voo. Fortaleza 2224, tem 50 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 40. Baixarede 2224, livre até o ponto de espera lá 18,5, altímetro 1012, confirme só o PB. 129, espera. Correto com 50 a bordo, tenha um bom voo, passarela. Oxa, 6313, táxi via Alfa, após o passarido, prossegue a critério até o portão 1. Alfa, após o passarido, prossegue a critério até o portão 1. Oxa, 3152, passa nível 140, chame o centro 12545, alterna 12685. Ok, 12545, 2085, tá? 3152, boa noite, senhor. Até a próxima. Boa noite. Muito autorizado, feedback of National Taxi no número 4. Seu Papatango, Romeu, Papatango. Autorizado, chegada a Bonf, direto Bonf. Chame o ideal de descida, sob vigilância radar. Pode chamar controle, 6310. Puxa, né? Decolada 12298. Bom voo. 98, boa noite. Salvador, Oxenero 6310. Oxenero 6310, contato na decolagem, sube e mantenha 350, saída PUCA. 350 autorizado. Pode voar Jamo, da presente? Autorizado, Jamo. Vamos.